Atenção, começa. Coloca no máximo, mano. DJ Chuy Ribeiro. Só vale se tu pegar uma gata e colar testa com testa agora e dançar, baby. Agora é o Chuy, bora! Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. Pra você curtindo hoje, foi minha. Alô, Bruninho! Verdade, eu vou resolver. Ele é a primeira do amor aqui, bora igreja. Altaí, fala meu chegado. Toma! E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Bruninho hoje com toda a comitiva, toda a família aqui hoje curtindo, né, Bruninho? E aí, Leandro? E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Meu parceiro Japão também tá aqui na área, ele é Rosana. Toda a comitiva aqui curtindo, valeu. Não vai ser fiel. E aí, André, tá tudo ao vivo aqui gravando mais um CDZA. Infelizmente, as pessoas que se submetem a essa situação entendem que é assim. Valeu pra subir toda a equipe Pica-Pau, já por aqui, já curtindo. Tão bonito. Desde cedo, é verdade. Sou na vida e se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. E ela? Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Lembrando que hoje no domingo tem Chuy Ribeiro, Cleiton Murioso, Nilson de Paragominas e o Guilherme lá no Paiva. Pra começar tudo, tem 4 cerveja por R$10 e 2 por 5, tá bom? Só pra começar lá no Paiva hoje, no domingo. Amante não tem lá. Amante não. Abraço meu de Nelson hoje aqui curtindo. E aí, Teuté? Ninguém me respeita nessa cidade. Que tá tocando assim agora, Cleiton? Assim, Maninho! Aí, André, puxa tua gata e dança, meu irmão! Tá gravando o CDZA! Cada minuto e segundo longe de você. Me falta o chão, me falta o ar. Dá vontade de morrer, de morrer. Passa na mania, tá aí, te segura, Maninho! Quantos minutos e segundos pra te encontrar? Sentir o seu carinho e poder te amar. Te amar. Mas parece que o segundo se transforma em luz. E daí penso que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. Fico doido, fico louco nesse apartamento. Não consigo te esquecer. Melhoras pro nosso amigo, hein? Momento. O melhor pro nosso amigo imperador. Melhoras pra ele, Bruninho. Eu quero que entenda. Meu parceiro John. É tudo ao vivo, bora, Betinho. Que nada é maior que meu amor por ti. Nem as estrelas. Eu quero que entenda que nada é maior que meu amor por ti, nem as estrelas. Toda comitiva aí lá do Boteco do Gaúcho aqui curtindo. Infinito. Só valeu vocês, o meu amigo alemão também tá ali na área aí, alemão. Lomba Lomba, lá da Sogue Deus é fiel, ele toda as maluquinhas aqui pela minha esquerda, bora igreja. Mega Pop Show. O Sagustino, valeu, hein? Já tudo se desaça ao vivo aqui, papai. Fico doido, fico louco. Atenção, Cleiton, rapidinho aqui comigo, rápido. Ó, meu parceiro. Um momento, só penso em você. Eu pegar bagado do sai aí, Cacá. Oi, oi. Oi, tudo bem? Comigo é Cleiton. Como é que você está? Ele e o maninho da Hildo aqui com o Chino. Há quanto tempo? Nós somos lá do Salão dos Amigos aqui, valeu. Oi, e aí? Daniel. Fiquei sabendo que vai ser. O Daniel Medeiros aqui, ele e o Lobo Solitário. E todo mundo comenta. Jason da Cachorra também tá aqui na área. Nem tô acreditando. DJ Beatinho. Diga que é me... Ele e toda a comitiva da Série A hoje aqui, ó. Me diga. E aí? E se esse cara não cuidar de você, não te fazer feliz? Olha o braço, meu parceiro Leandro Tomé. Sofrer. Ele é a primeira dama, Purinho. Tá todo mundo aqui do meu lado. E aí, Lohane? E aí, para Bruno, dizendo que me esqueceu. Porra, Bruna! E fala que o seu amor sou. Achei que com o tempo a gente ia se acertar. Já era. Em leite derramado, não tem mais o que fazer. Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer. Se foi melhor assim, mesmo sabendo, vou dizer: felicidades pra você. Tá valendo bacana pra tu pegar o bonitinho dessa testa acontece. Já zero, zero. É atracadão, papai, bora! Nem tô acreditando, você vai se casar. Diga que é mentira ou brincar. Nossa, o Rony também tá aqui na área. Italiano. Me diga. E aí? E se esse cara não cuidar de você, não te fazer feliz, só fazer você sofrer. Você sofrer, yeah. Bora, João! Confessa que mentiu dizendo que me esqueceu. Olha o braço, meu Ricardo tá aqui comigo, da Saramanha. Almoço. E aí, Ricardo? Achei que com o tempo a gente iria. Eu vi que é, meu irmão. Já era. Em leite derramado, não tem mais o que fazer. Fui meio orgulhoso, não dei o... E aí, Beijinho? Manda 007. DJ Chuy Ribeiro. Tocando assim, Morinho, pra tu curtir, bora! Se eu aceitar essas flores que você manda. E aí, Matheus? Não pense que já vou lhe perder. Olha o braço, meu Jorginho, hoje da Saramânia. E aí, Jorginho, segura! É você. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer. Fala, Léo Bala. Lágrimas que derramei. Atracadão, Léo Bala. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Minha neguinha, hoje daqui tá só na manha, né, neguinha? Seus erros a mim. E aí, Paulo Henrique? Tá por conta aí dessa vira camaleão. É verdade, né, Paulo Henrique? É verdade. Aqui com o Chico, tá só na manha. E aí, André? Todos os meus segredos. Eu baixei no caseto, eu vi. Esse ali com força, Murinho. Ah, é assim que funciona, né, desgraçada? Te segura, alemão, segura. Me entreguei por inteira. Te amei e a mais ninguém. A Dubu chama a gata dançando coladinho, coladinho. Aí, Jefferson. Toda equipe Pica-Pau, Toninho Buguelo. Poxa, aqui só valeu vocês. Acesso, amore, como se fosse. Toda comissiva do Boteco do Gaúcho aqui, ó. Como eu queria estar junto de ti. Te dar um. Meu parceiro Jonas. Te com sabor. Bora, Bruninho. Ter você aqui, fico só na vontade. Como é que é aí? Estou pensando em como vou dizer. E aí, Jean? Já bate uma saudade. Bora! Mas é pequeno. Esse amor que já sei que já deu. Vou embora para sempre. É o que, italiano? São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Olha o braço, meu Eduardo Reis. Oh. Aqui tá Sara Maria Agostinho, bora, Júri. Júnior e Neto é sucesso. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. São amores que deixarão. Olha o braço, meus amigos, lá do Henrique Motos. Chequilhar, obrigado a vocês, tá todo mundo curtindo. Momentos que foram inesquecíveis. Toda a comitiva aí da Henrique Motos. Certos amores nos deixarão. Alô, Cleiton, prepara! As batidas mais envolventes do estado do Pará. Tocam aqui. O Show na Pressão começa agora. DJ Chuy Ribeiro. Vamos detonando assim, 3, 2, 1. Olha a batida, Murilo. Parceiro Bruninho tá aqui na área da Salamânia. E aí, Bruninho, valeu! Menino, não olha desse jeito pra mim. Menino, não olha desse jeito pra mim. Isso é o quê? Já me apaixonei uma vez, não quero me apaixonar. Abraço, meu de Nelson das Fringas, hoje por aqui. Abraço aqui do Chuy da Bunda de Nelson. Me abraçará e vai passar. Abraço, meu lindo Tom Melch aqui da Saramânia Agostinho. Ele é a primeira dama. Valeu você, Leandro. Valeu, meu chegado. Tuxaua, o guerreiro da galera. Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. O buchiro do batido, o buchiro do batido. E agora? DJ Chuy Ribeiro. DJ Chuy Ribeiro, meu amor, tocando no máximo. Máximo, máximo. Não consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor. Olha, braçozinho também tá aqui na área, só valeu. Os boys, as atrevidas, tá todo mundo. Assim dói demais. Falou comitiva também aí da equipe Tapa na Xereca, hoje aqui, beijo. E aí, Mateuzinho da Gabi, meu irmão. É por isso que eu te peço amor, passo leite, Bruninho. Não me deu valor, não quis nem escutar. Tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. O time tá aqui do tio, está começando. Tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu. Olha o braço, meu mestre Lu, toda a comitiva aí do Senai. Hoje aqui pela direita, só valeu vocês aqui na pressão. E até a área. E vem comigo, vem dançando no passinho. É aquecimento, Bruninho. Comigo, vem dançando no passinho. Lá vem a nega. Lá vem a nega. E o Bruninho, lá vem a tremidinha. A nega tarada. E vamos assim, vamos girando que o chui vai chegando da pressão. Vai chegando da pressão. E doida, e doida, e doida. Só esquentando do negócio. Me bate na palma da mão e dá-lhe soquinho pro céu. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vamos na contagem. 3, 1, é agora! Põe a mãozinha pra cima e grita. Seguinte, só quem sabe vai repetir bem alto pra mim assim agora. Eu e agora chora. E vai, vai. São amores. Bem, a gente vai só daqui a esse medo, bora. São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. DJ Chuy Ribeiro, meu amor, tocando no máximo, máximo, máximo, máximo. E você? Será, meu irmão? É começando a buraquinha aqui. Entre meu amor e uma antiga paixão. Meu parceiro Bruninho, hoje só de boa. Aqui nas marcantes, hein, Bruninho? Agora é marcante. Prepara, papai. É certo, difícil. Comigo cantando bem alto, assim, assim, assim, assim. Vou escrever. Podem me. E essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó. Ei, vai, olha pra mim. Cheguei, cheguei! Foi só um drink lá no... E o flagrante! E o batona! E agora, agora! E agora vou... E vamos assim girando, gira, gira, gira, gira! Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Tira tudo! Acabando, sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo, não rola muito tempo. Tá faltando, sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não... Desse jeito, a pressão pra você se ligar, Murilo! Eu vou revelar. Pode contar, Bruninho. Esse bar do Rio é uma loucura. Faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém, mas eu ainda não sei se posso me entregar. Eu quero ver vocês assim, já jogando a mãozinha pra cima, gritando comigo. Vai, vai, vai, vai, vai. É agora. Tchá, tchá, tchá, tchá. Batendo na palma da mão, um soquinho pro céu. Já, agora. O som das marcantes. Agora é marcante. É verdade. Melodia. As aventuras de amor e paixão. Eu hoje guardo no... Só que está bem pra curtir, bora. É marcante. Triste eu estou longe de você. E vem, vem. Vem de volta, me faz reviver. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, guerra de fogo, quer me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou por te dançar. Eles estão de Gujarat para Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capuçu, equipe cruel. Mas eu quero saber o seguinte: tem mulher solteira hoje aí? Tem, tem. Só de mulheres solteiras, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. E joga o bracinho pra cima, a mulher que tá solteira e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Agora canta assim comigo. Cabo, cabo, bumbum. Tome outra flor. Você é vacilou. Cabo, cabo. Vai colher tudo que pra... É uma loucura. Os irmãos Metralha. Os irmãos Metralha. Carregando sucesso. Prepara as emoções, Bruninho. A gente tocando marcante hoje de um só nível. Aí, André, tá gravando esse CDzão pra te escutar aí nesse Mirador. Agora quem não me ama é falha, tô fora. Finge pra me ter na cama. Comigo não. Tô com o bicho da Pagrisa hoje aqui no meio. E aí, de Maxi? Mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão. E é o quê? É Deus quem perdoa. Toda a galera lá do Vegas Drinks hoje aqui, ó. Tem a mínima pra mim. E aí, Jesus das Cachorros. Pra você, me toquei. Quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimentos zero à vista. E sobe, sobe. Eu posso... Sume, Bruninho, aí. Sume do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo. Essa parada é assim, canta. É uma loucura. Azulejo e Bruninho. Sacode do Yu. Banda Fruto Sensual. Aceita, meu amor. Ah, meu bem. Fique com ele. Vamos com o bicho lá da montagem. Industrial, tá aqui na área. Só valeu vocês aqui, vira à direita. E aí, Rafa? De mim, fique tranquila. Ele já tá na sua. Você... Amigo Cleito, também do Salão dos Amigos. Ele e o seu maninho. Aqui pela esquerda, toda a família curtindo. É isso que eu sei. Venha comigo, vamos pro JC. Vamos conversar e esclarecer. Esse cara não merece nem... Bora, manteiga! Se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá. Irmão Bruninho, amizade em primeiro lugar. Eu tô tocando marcante aqui, com certeza. Vai ter uma marcante que vai tocar fundo no teu coração, papá. Olha o Grichinho Imperador. Eu achei o Imperador que, se Deus quiser, vai sair dessa, Bruninho. A gente tá cantando com ele, esperando ele aqui do lado de fora. É verdade, é verdade, é verdade. Eu não quero mais sofrer. E o meu nome tente esquecer. Não. Olha, Alive, por gentileza, não chega com o Bruninho aqui rapidão, Alive. Agora, Alive. Me amar, me esqueça, não me toque. E não. Meu sonho se encontrava em outros braços, nunca acreditava. E hoje é realidade porque pude ver. Descobri que me enganava. Não me abraça e não me peça pra esquecer. Eu recordo seu sorriso e sempre choro. Na, na, na, na, na, na. Em casa leio o livro, viro páginas especiais. Só assim é que eu consigo esquecer do amor que quase me dominava. Só agora eu consigo respirar. Vamos girar nesses mercantes agora! DJ Chuy Ribeiro! É DJ Chuy Ribeiro arrebentando! Uhul! Você se liga hoje assim, ó! A gente tocando uma canção pra família aqui no Baruguiba! Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. Abraço, mestre Lilum, toda a galera do Senai por aqui pela direita. Eu sou a curtida da Saramânia. Paulo Henrique aí, papai. Tem que estar de olho na sua vida que é um alião, é verdade. Tu vai escutar esse cerezaço aí nessa beira camaleão, para Henrique. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Giro Parrudo do meio, tá ali na área, tá só de boa por ali, né, Parrudo? Lembra o meio gerente aí da Fazenda Santo Antônio? Hoje aqui da Salamana, comando todo. A volta do Bruninho e as marcantes é show! É verdade. É. Agora é marcante. Uhul! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Ah, tu vai, é? Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Deixar o som me levar, e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com uma galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock, do mega príncipe, e vai batendo da palma da mão todo mundo. Chuy Ribeiro, meu amor. Dia 8 e 9 de abril é eu, você, você e eu, André. Sexta trilha ecológica aqui, papá. E aí, Cleiton? Eu sempre relembro. Cleiton do Salão dos Amigos, é verdade. Esse é dos bons. Sempre no apoio. É você aqui. Que passamos juntos. Claro, sempre acompanhada da primeira dama. Ela não pode voltar. Sempre. Você que tem um vício, pra você que tem aí alguém de verdade que gosta muito, claro, pode agarrar, pode beijar e fala assim no ouvido dela agora, bora. Oi, senti. É você. Eu vou mesmo endoidar, vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar. E o Paulo Henrique, o Paulo Henrique. Quando se te faz eu enlouqueço, coração bate. Paulo Henrique dá sua vida, o camaleão. Mas tu és Jefferson lá dos Sassá Baterias, aqui na Jefferson. Minha. E aí, Duriel Medeiro. Demais! E do Xiriga! do que, hein, papai? Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Ah, desgraçado! Cria esperança. Me chamando do Boteco do Gaúcho hoje. Aqui com o Chino, com o Chu e para a igreja. Saveiro Exterminador e a gente dando um sacode. Mas como é que eu vou me casar? Eu achei o Matheus lá do clube da Gabi, que também tá aqui. E aí, Matheus? Alô, Vitinho, bora, André. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Okay. É seu nome que ele grita, venha. Chuy Ribeiro. Ser feliz se você não está aqui. Yeah. É seu nome que ele grita. Deixa daqui no meio, pode voltar, Bruninho. Olha, graças a mim, o secretinho lá de Paragominas. Tá aqui o Lianópolis curtindo. O lançamento aí da Saveiro Exterminador, aqui com o Chuy Ribeiro, é verdade. DJ Chuy Ribeiro, meu amor. Onde você for, eu também vou. Não consigo machino, mais viver. Mike, o Primo Rico tá aqui comigo, sempre no apoio. Esse não pode deixar de faltar aqui. Você é meu desejo. Sempre. Nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você quando você... Aí, neguinha, comigo e machina, neguinha. Minha vida, meu coração se entregou a você que... Bora, Bruninho! Eu só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Aí, Bruninho! Como diz o Darlan, olha a parada, garoto! Por isso eu vou te assumir. E aí, Bruninho? Mamão, vou pedir. Avisa, avisa. Avisa tua mãe, avisa teu pai. Eu vou te matar. Eu vou te assumir. É verdade. Mamão, vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Arrepia agora! Bate hoje aqui com Chida Clarissa, o Popai, Buguelo, Dinielza também, Kevin, toda a galera fica pau, pode gritar, por aqui. Um poema e uma canção, sete passos, sete voltas. Adivinha, aí o telefone bloqueou. Não consegue. Nossa, bicho veio lá do Circo Mundial. Hoje aqui do Saramânia, valeu! E aí? E aí? Com meus olhos não consigo enxergar. Com minhas mãos eu não consigo alcançar. Como é que é, Bruninho? Mas eu sigo caminhando, suas pegadas pelo chão. E se eu tivesse, papai, se eu tivesse? Se eu tivesse sete vidas, meu amor. É verdade, é verdade, é verdade. Te daria todas elas. Deres. Aqui comigo, né, Deres? Deres. Amiga da Yara, também por ali, ela, todas as meninas. Prepara tudo, Bruninho, agora! E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem mais não posso. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. Você me confunde, amor. Não se nega pra você. Vamos girando então, Chuy, na pressão. Vem pra festa com a gente. DJ Chuy Ribeiro. Dale, sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como agora eu quero ver só vocês batendo da parte. palma na mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Quem com medo, papai do céu, aí dá um grito bem forte que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa e faz barulho. Mas eu quero saber o seguinte: cadê a galera do Vasco veio hoje? E a galera do Corinthians tá aí? Mas quem torce pro Flamengo, solta a voz que eu quero ver. Meu irmão, pelo amor de Deus, vou te contar, Bruninho. Meu irmão, pelo amor de Deus. Só quem confia no papai do céu, dá um grito bem forte. Aleluia, né, Bruninho? Aleluia. Abraço, minha amiga Cacau da Murari. Valeu você, Cacau. E aí, Maranhão? Aí, o Simões, o Murari também. Ele e toda a família. Aqui curtindo a galera da B13, né, Raílson? Vamos girando, alô, Rony. Que a família gosta, né, Maurinho? Meu parceiro Anderson, o Patrick Lima. Rapaz, se dois é ruim, aliás, um é ruim, imagine dois. É verdade. Sempre. É verdade. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Jorginho, é de pressão que ela gosta, de pressão que ela gosta, de pressão que ela quer. Tirar faz apaixonar, vou te amar sem medo. E o mais um, mais um. Mais um e sempre é dois. Matemática do amor, sem medo. Eu vou me entregar. Oh, desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é bom. Eu quero ver. Só vocês nunca criadas assim comigo. Eu vou no bate, vocês vão no poste. Eu vou no bate, vocês vão no poste. Bate! Bate! E vou na pressão girando agora. Na vida o som voltou. Pra cima, garoto! Na vida o som voltou. Abraço, minha Railma e a Sabrina por aqui, ó. O Soramune é valer. Vem pra cá. Valeu. Divertir. Ganho de com a nave. Vem pra cá se divertir. Na vida o som voltou. É o poderoso Ruby. Na vida o som voltou. É o poderoso Ruby. Vem curtir com a nave. Vem pra cá se divertir. Olha, abraço, meu Daniel, o famoso secretinho. O gerente da Fazenda Santo Antônio. Aqui curtindo o Gojo DJ Tui Ribeiro. Passo, passo. Fecha seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. Me deu mentindo. Como é que é, Bruninho? Eu fiz de tudo que foi possível. E você? E aí, Amauri? Meu amor, tocando no máximo. Máximo. Se liga as novidades, hoje a gente detonando. E aí, Ricardo, você por aqui, né, parceiro? Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Secretinho da Quirária. E aí, gerente, bumba, se vamos girando, gerente. 3, 2, 1, agora. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança. Só na mulher pra você enlouquecer. Depois que eu vi como ela se assanha. Quem sabe canta. Alô, aí, o Mário do DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Eu quero ver da pressão da ditada jogando a bolsilha pra cima, batido da palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Só mulher sincera e dá o grito. Meu parceiro André diz que isso é mentira. Não tem mulher sincera aqui em Uliarópolis. Bora mostrar pra ele que tem. Tem. Cadê o gritinho das mulheres sinceras? Olha aí, André, olha aí. Agora eu quero saber os homens. Tem homem sincero hoje aqui? Hoje aqui. Só os homens sinceros, dá um gritinho que eu quero ver, vai. Quero ver, vai. Tem homem fiel hoje aqui? Olha aí, tem muito homem fiel. Fiel, fiel na cadeia, como eu falo. É verdade, minha mãe, de pressão. Vamos girando o trecho. Já, já. Subir a Lohan e Leandro aqui na área. Já curtindo o passo ler. Mas a pressão não para. E dá-lhe a ditada, e dá-lhe a ditada, e dá-lhe agora. É de ditada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica... Alô, secretinho! Você dentro do meu carro, nós todo um escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O anjo primo girando. Eu tô ligado pra mulher e eu vou dar fuga. Uhul! Fui, bati o aparelhagem que me espera. Fui, bati o aparelhagem que me espera. Fui, bati o aparelhagem que me espera. Alô, Melly! DJ Lohan que tá tocando. É verdade, Antônio, é verdade. Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, planos logo você? Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, bati o aparelhagem que me espera. Fui, bati o aparelhagem que me espera. Fui, bati o aparelhagem que me espera. A você se liga, e eu vou dar fuga nela. Fui, bati o aparelhagem que me espera.